Thank you.

Thank you.

since the day he's not the rain. Jim had a wonder where I'd be every day soon. Threads of a life he used to know. He weaves his stories out of the air. Of love that bound him, love that left him there. Let's go the day. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem, não. Que vontade de chorar, dói em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. Posso falar, não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, doer em pensar que eu não sou doido. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima e da partida. Stay, nothing to chase, nothing to say. Out in the blue, the world feels new. I'm not lost, I'm getting through. Move slow like borrowed time. Every breath a softer line. What I held too tight, let's go. Turns into wind, I get to know. Every edge becomes a view. To say, out in the blue, the world feels new. I'm not lost, I'm only getting through. the simple is true. I'm not waiting, I'm breaking through. Out in the blue, yeah, out in the blue. Out in the blue, out here in the blue. Yeah, tout oiseau. Out in the blue, everything's cool. Você sabe como é que eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Mas poderei voltar quando você quiser. Shelter kept us hidden in the garden, and then the soldiers came. She died without a whisper. Freedom soon will come. esse nome que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama protestar. Agora já sei. Está sem mulher, está sem discurso, está sem chiorinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, a bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. É tudo acabou, é tudo fugiu, é tudo mofou, e agora José, e agora José, sua doce palavra, seu instante de febre. Sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Abre a porta, não existe porta que morre no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, de Minas já não há mais José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa violência, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, pra você não morrer, você é duro, José. Sozinho no escuro, que o bicho não matou. Sozinho no escuro, qual bicho não matou? Sem teogonia, sem parede no ar, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja da lupa, você marcha, José. José, para onde?